Vamos que vamos. Amanhã é uma só, né? Depois que a gente perde, fica difícil. Dá pra recuperar mais. Amanheceu no Vietnã, mas um domingo começa. E hoje tem visita, é dia de festa. Parentes, amigos, são todos bem-vindos. Lindo e elegante ver meus manos sorrindo. Momento único, raridade no cotidiano. Infelizmente, assim até o final de ano. O Réveillon nesse lugar é só agonia. Uns até colocam o pescoço na tia. Só quem vive pra saber, vou dizer pra você. Da muralha pra cá, filho chora e mãe não vê. Todos reunidos no pátio externo, ansiosos esperando o carinho materno. Mas uma dona Maria atravessa o portão com o neto nos braços e sacolas na mão. Emoção, trouxe o filho do José pra ele ver. E felicidade, assim que tem que ser. Quem disse que homem não chora? Em dia de visita, qualquer hora é hora. Oh, o sofrimento da coroa que entristece. Isso é o pior, o verdadeiro teste. Se desesperar, não posso, não devo, não quero. Sei que ela prefere aqui do que o cemitério. Se ela pudesse, ficaria no meu lugar. Amor de mãe, impossível explicar. Não dá, varrendo ruas, conseguiu me criar. E em troca, ó, só faço ela chorar. Isso não é nada justo, isso não se faz. Eu juro, minha mãe não vai sofrer nunca mais. Eu vou voltar, mãe. Eu vou voltar. Se puder me perdoar. O mundo lá fora e eu aqui, me emocionando em ver meu pivete sorrir. Correndo na quadra com uma bola no pé. Um diamante negro no futuro, se Deus quiser. Se eu pudesse voltar no tempo, pra ele certamente eu seria um outro exemplo. Não esse aqui, o qual me transformei, percebi. Tarde demais o quanto errei, eu sei. Nem a mãe dele foi capaz de entender. Achei que ela só queria me fazer sofrer. Deixei de agir e pensar com a razão. E me deixei levar pela emoção. Ponto final, não quis nem saber. Certas fitas na vida é complicado de compreender. Tirar você do sério, perturbar sua mente. Nesses momentos me sinto mal, impotente. Um inútil, sem lugar pra ir. Sem ideal nem direção a seguir. Se não fosse minha mãe, tinha ficado sozinho. Sem nenhum motivo pra trilhar meu caminho. Acreditar no dia de amanhã e também ter esperança, fé, que logo eu saio, amém. Tudo bem, a estrada continua. É a vida como ela é, nua e crua. Mãe, sei que eu errei. Lindo demais. Não te escutei. Se puder me perdoar, eu vou voltar, mãe. Eu vou voltar. Filho, chega mais, vem, vem comigo. A visita acabou, agora só no próximo domingo. Traz sua bola pra gente guardar. Olha só você, todo sujo de tanto brincar. Sua avó vai ficar uma fera. Nem pra te dar uma ducha dá tempo, já era. Filhão, vem no meu colo, me dá um abraço. Nesse momento uma promessa eu te faço. Daqui pra frente vou seguir outro caminho. Nunca mais em minha vida vou deixar você sozinho. Papai, oh, é mesmo? Eu amo muito você. Volta pra casa comigo, a mamãe quer te ver. O silêncio conspira a meu favor. Dizer o quê? Fiquei sem ação, sem nenhuma explicação. Da inocência às vezes vem a melhor lição. Meu filho, sua avó tá cansada. E daqui pra casa é longa a caminhada. Tá com ela, tá bom, que eu já vou. Diz pra sua mãe que eu tô chegando, falou. Ó só, não fica triste, hein, vê se não chora. Vai minha mãezinha, leva ele embora. Eu escrevo pra senhora ainda esta semana. Diga pra minha irmã que o irmão dela aqui a ama. Minha mãe, escuta o que eu vou dizer. Me perdoa por te fazer sofrer. Meu filho, fica em paz, tá tudo bem. Que Deus te guarde e até a semana que vem. Tudo que sua mãe disser pra você, no mínimo tem 99,99% de ser verdade. Chances grandes de ser verdade. Eu fiz essas músicas para minha mãe, porque eu acho que toda mãe merece, né? Toda mãe de verdade, ok? Merece ser homenageada. E com a minha mãe não foi diferente. Dona Marina, eu amo a senhora. Mãe, sei que eu errei, não te escutei. Se puder me perdoar, eu vou voltar. Isso aí.